capítulo 15, no finalzinho do capítulo 15, no verso 58. Eu não sei se tem alguma coisa aberta que está dando esse ruidinho aqui. Se ficou alguma coisa aberta. Vê aí, Joseps. Aê. Era esse aí. Achou. Quantos acharam aí? Digam amém. Amém. 1 Coríntios 15, verso 58 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Sabe, meus irmãos, eu, toda vez que o Espírito Santo nos dá a oportunidade de compartilhar algo, seja ministrando louvor, seja pregando uma palavra, no domingo ainda conversava com o Charles sobre isso. Já faz algum tempo que a gente, principalmente no louvor, né, mas, sabe, não tem uma vez que eu não subo aqui que eu não tenho aquele friozinho na barriga, que eu não tenho aquela vontade de descer correndo pro banheiro. E hoje eu estava pensando nisso, eu falei, eu espero que até quando o Senhor voltar e me chamar eu tenha isso. Eu espero nunca perder isso, sabe, aquela coisa de quando você vai fazer algo pela primeira vez. Porque o que a gente fala aqui não pode ser de maneira alguma uma coisa da nossa cabeça, é uma responsabilidade santa de conhecer que a palavra é a palavra de Deus. De saber que o momento de louvor e adoração não é algo que a gente está fazendo, que a gente está usando simplesmente um talento humano, uma facilidade de se comunicar, mas reconhecer que é algo do Senhor. Isso faz toda a diferença, querido. Isso faz toda a diferença quando a gente vai compartilhar algo, mas isso também faz toda a diferença quando a gente vai, do lado aí, sentado, ouvir algo. Sabe, quando você vai se envolver com isso, seja fazendo ou seja participando aí embaixo, no momento de louvor, no momento de adoração, no momento da palavra, se você entender isso, as coisas vão ser processadas dentro de você de uma maneira diferente. Quando você entende que a palavra que está sendo falada não é a palavra de alguém, mas a palavra do Senhor, e quando você reconhece isso pelo seu espírito, querido, ela tem o poder de transformar a sua vida. Sabe, o pastor Ronaldo me ligou cedo hoje, até assustei que ele ligou cedo. Ligou antes da hora do almoço, falou, você prega hoje? Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Geralmente ele liga um pouquinho antes, mas eu não sei se a gente já está tão acostumado com esse negócio de um pouco antes, que quando a gente avisa muito antes, não dá certo, tem que ser em cima da hora, né? Então eu passei o dia ali, trabalhei até uma hora da tarde, depois fui para casa para fazer algumas coisas. E sabe, não vinha algo no meu coração, e eu por ter esse temor de esperar, eu espero o Espírito Santo falar algo comigo que eu tenha certeza, senão eu não começo a fazer um esboço ou ler alguma coisa para tentar procurar alguma coisa para dizer. E aí no finalzinho da tarde eu fui somando os acontecimentos, algumas coisas que eu tinha ouvido, e o Espírito Santo disse algo para mim muito importante, e esse versículo eu tinha ouvido durante o dia, que diz exatamente isso que nós lemos aqui: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sabe, de manhã a Dani estava falando comigo em casa sobre algo que Deus tinha colocado no coração dela, e disse assim: nossa, Neto, sabe, eu falando de algumas coisas, ela falou, eu cheguei numa conclusão, sabe? Algumas pessoas às vezes vêm falar com a gente e elas dizem, não, né, eu estou buscando, não, Dani, eu tenho orado essa semana, eu estou jejuando e Deus tem falado isso e assim comigo. E a gente vê depois de uma semana as coisas acontecendo de uma maneira totalmente diferente, as pessoas voltando para procurar a gente pelos mesmos assuntos, pelos mesmos, sabe, voltando atrás, regredindo. E ela falou, eu cheguei numa conclusão, isso é mentira, essas pessoas não têm buscado o Senhor. E a gente começou a conversar sobre isso, e eu falei, não, realmente, é impossível. Sabe, porque a gente prova de algumas coisas nas nossas vidas que vão formando o nosso caráter cristão, e eu disse para ela, Dani, isso é tão impossível, porque eu lembro quando eu comecei a entender oração em línguas, E a gente às vezes fala assim, não, eu vou orar uma hora que seja aqui por dia, e você termina uma semana e você não está igual. Sabe, querido, se você fala assim, eu vou orar uma horinha por dia, você termina aquele dia, algo aconteceu com você. Você termina o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, num propósito de um jejum, e algo acontece com a gente. Sabe, é impossível você entrar na busca ao Senhor e não ser respondido nessa busca. É impossível. É impossível. Eu tenho 2004, né? Eu tenho 19, quase 19 anos na fé. Sabe, eu tive muitos, muitos momentos de altos e baixos na minha caminhada. Teve um momento de muito alto, eu me batizei em 10 de agosto de 96, e eu fui buscando o Senhor, eu tive experiências, eu tive visões, o Senhor foi alimentando a minha fé, eu rapidamente estava conhecendo muita palavra, eu ainda novo, eu ia para os acampamentos e às vezes de algumas outras igrejas, e todo mundo queria ficar no meu time quando era gincana bíblica, porque eu sabia onde estava tudo. O pessoal passava raiva comigo, eu tive aquele momento, mas depois no meio da juventude eu comecei a namorar e aquilo foi um fiasco para mim. E eu comecei a me afastar, então eu tive meus momentos de, principalmente nessa fase de namoro, de horas querer muito a Deus, de horas não dizer que queria e não ter nada de Deus na minha vida. Mas sabe, queridos, quando eu comecei a entender a palavra novamente nesse ponto que eu acredito que eu estou de não ficar mais nessa oscilação na fé, mas está num caminhar de decisão da fé, de querer permanecer nela, de querer ir mais fundo nela. Eu nunca vi dentro da minha vida esse negócio de dizer que está buscando o Senhor e não ter uma alteração ali no seu comportamento, ou não ir para um novo nível, isso é impossível. E já há algum tempo o Espírito Santo tem falado muito comigo no Salmo 34:8, que quando nós olhamos para Cristo, nós somos iluminados. Então não tem como você entrar na presença de Deus e não sair desse lugar transformado, meu irmão. Não tem como. E o Espírito Santo, ele quer te ensinar como caminhar dentro disso aqui. Como conseguir caminhar dentro disso que o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma igreja que oscilava demais. Sabe, Paulo estava escrevendo para uma igreja que nos primeiros capítulos aqui, eles estavam querendo levar todo mundo da igreja para o programa do Ratinho, para descobrir quem que era o pai. Então tinha gente lá falando assim, ah, eu sou do Apolo, ah, eu sou do Paulo, não, eu sou do fulano de tal. Ninguém sabia quem era o pai. Eles estavam numa briga ali, não, vamos pro Ratinho, vamos fazer DNA para descobrir quem é de quem aqui, para a gente então poder separar as igrejas. Essa aqui é a igreja que DNA deu de Apolo, faz uma igreja aqui, vocês ficam para lá que vocês são de Paulo. Uma igreja menina, uma igreja que ainda não tinha encontrado a firmeza e a constância da fé que ele espera de nós. E Paulo, no meio dessa caminhada, quando ele começa aqui a falar de coisas um pouquinho mais profundas, que você vê que por meio da carta, ele começa a falar de como organizar um culto, do que a ressurreição de Cristo fez, ele começa a falar de dons, ele começa para um papo mais intelectual na fé, para um ponto mais maduro, acreditando que aquela igreja seria despertada no caminhar dessa carta. Se você ler, você vai entender isso. Mas então, quando ele chega aqui no finalzinho do capítulo 15, falando a respeito desse poder da ressurreição de Cristo, se você ler um pouquinho atrás, ele fala onde está a morte, a sua vitória, no verso 55, e ele fala a respeito de graças a Deus, no verso 57, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E na sequência ele diz isso, então, portanto, por causa disso, meus irmãos, por causa desse poder da ressurreição de Cristo, por causa desse poder, dessa glória que traz para a igreja, o fato da gente ter um Deus vivo, um Deus que caminha com a gente, um Deus que está conosco, por causa disso, mantenham-se firmes. E que nada os abale. Sabe, durante a nossa caminhada sempre vai ser uma caminhada em que você vai ser tentado a desanimar, a esfriar, a voltar atrás. Esquece que não vai ter nada que te faz voltar atrás, que isso é impossível, querido. A vida cristã é guerra, a vida cristã é luta, é batalha, não tem como fugir disso. Esquece, não existe evangelho de calmaria, isso é impossível. É impossível. Se alguém prega um evangelho desde calmaria, é mentira. Não existe isso na palavra de Deus. Gálatas 5 deixa muito claro que a carne vai militar o tempo todo contra o Espírito. Então, a partir do momento que você tem uma decisão de caminhar no Espírito, você sempre vai ter burdoada vindo de tudo quanto é lado. Se você está aqui e foi chamado para estar aqui, querida, é porque o Espírito Santo olhou para você e falou, esse aqui aguenta o rojão. Esse aqui dá conta de colocar a mão no arado e não olhar para trás. Esse aqui dá conta de ouvir um seja homem, como Deus disse para Josué, ou seja forte e corajoso. Porque ele sabia que você teria que passar por processos e mais processos de amadurecimento da nossa fé. As cartas no Novo Testamento, quase todas as epístolas, se eu não me engano, 6, no primeiro capítulo, em algum dos versículos, no primeiro capítulo já fala assim para a gente, Tiago é uma delas, Pedro é outra, existe uma de Paulo, acho que é Tessalonicenses, que diz assim, tede por motivo de muita alegria passarem por tribulação. Que isso alegre vocês, que isso sirva para vocês serem fortalecidos, passar por tribulação. A fé que nós temos, querido, é a moeda mais valiosa no campo espiritual. Não existe nada mais valioso, humanamente falando, para o ser humano, espiritualmente, mas para o ser humano, porque no céu a moeda mais valiosa é Jesus. Mas ele era aquilo que havia de mais valioso, e Deus entregou Jesus para que nós pudéssemos ter fé nisso. Do homem para Deus, a moeda mais valiosa que ele planta em nós e que nós podemos fazê-la render é a fé. Eu preguei isso no sábado aqui. Segunda Pedro fala sobre isso, sobre uma fé que tem que ser acrescida de algumas coisas. Sobre uma fé que nós devemos empenhar nessa fé para acrescer nela algumas coisas. Virtude, conhecimento, domínio próprio, fraternidade, piedade e amor. É a moeda mais valiosa que existe. Jesus morreu justamente para que nós pudéssemos, por meio da fé, entender o plano de salvação e então caminhar nessa jornada. E essa fé só consegue chegar nesse ponto de maturidade quando nós somos provados nela. Então nós precisamos abraçar esse caminhar de fé, sabendo que as lutas elas vêm, as tempestades elas vêm. As coisas não podem, quando nós estamos caminhando na vontade de Deus, caminharem numa calmaria, isso não existe. Puxa, mas nunca vou ter, não, você vai ter momentos de calmaria. Você vai ter talvez poucos momentos de calmaria por causa dessa luta interior que nós temos. Mas sabe qual é a graça de caminhar com Jesus? É que no meio da turbulência, só aqueles que estão caminhando com Ele de fato experimentam coisas que ninguém mais vai experimentar, querido. Só você pode experimentar coisas que, ninguém nunca mais vai poder experimentar. Sabe, as pessoas podem estar no mar da agitação e desesperadas, algumas se afogando, mas você olha para Ele e consegue caminhar sobre o mar olhando para Ele. Quantos estão entendendo isso? Eu vou chegar lá, você vai entender o que eu quero falar aqui. Eu já estou no meio já. Sabe, querido, ainda olhando para ele caminhando no mar, você vai afogar, mas você vai experimentar ele te erguendo do meio do mar e caminhando novamente agora de mãos dadas com ele, voltar para aquele barco. E então vê a calmaria. Esse é um processo de fé, mas o apóstolo Paulo aqui nos exorta de que nada, nada tire a nossa firmeza do evangelho. Sabe, querido, é impossível, se você entender essa palavra hoje, é impossível que na sua perseverança o seu trabalho em Deus seja em vão. Sabe, hoje à tarde eu não sabia ainda o que Deus queria falar comigo. E eu comecei, um tempo atrás eu falei, vou voltar a tocar guitarra, né? Aí eu comprei uma guitarra lá, comecei a comprar uns pedais. Aí tem um negocinho que chama pedalboard, que é onde você coloca os pedais para montar, né? Quando você monta pedaizinhos analógicos, você coloca numa madeira basicamente que tem um velcro, você gruda esses pedais para não ficar desligando e ligando, para não prejudicar o equipamento. E eu fui ver o preço de uma plaquinha dessa, era R$170, eu achei um absurdo de caro, né? Falei, nem a pau, deixa eu ver esse negócio. Aí comecei a fuçar na internet, como que eu faço um troço desse aí? Uma placa de madeira, piso emborrachado de um lado, velcro do outro. Falei, eu vou fazer esse negócio aí. Aí eu tinha madeira lá em casa, vou caçar esse negócio de borracha aí, vou dar um jeito no velcro e tal. Aí hoje eu consegui achar a borracha, feriado em pó, falei, à tarde eu vou pra casa e vou ripar nesse negócio aí. Serrei a madeira lá, primeiro eu tinha começado com serrote, depois eu lembrei que tinha uma maquita, né? Pra que ficar lá com serrote, serrando a madeira tanto tempo? Aí serrei, tava 10 minutos com serrote e não tinha serrado 10 centímetros com serrote velho. Um minuto eu terminei com a maquita, né? Mas tudo bem. Mas aí à tarde o Rafinha foi em casa, eu falei, cara, vamos tentar achar velcro. Eu sei que eu fui em umas 8 lojas e não achava o bendito do velcro. Cara, não sei onde vende velcro, que negócio difícil de achar velcro. Queria um velcro de 5 centímetros. Fui em Bazar Grande, o Bazar Santa Marta estava fechado. Aí fui em Suzano, rodei loja de tecido, não acho o velcro. Aí liguei para a Joyce, né? Falei, a Joyce deve me saber onde tem velcro, né? Liguei para a Joyce e falei, Joyce, sabe onde tem velcro? Ela está no Bazar Santa Marta. Falei, está fechado, eu quero fazer um negócio hoje, né? Colérico sanguíneo total, né? Tem que terminar agora esse negócio. Aí fui, rodei, eu tenho um aqui, mas é vermelho. Eu falei, mas tem que ser preto o negócio, né? Vermelho vai ficar, não vai ficar legal. Eu falei, traz aí, eu vou dar uma olhada. Aí o vermelho era fininho, eu falei, não é esse. Aí o Dino falou, eu acho que tem um desse que você está falando lá em casa. Tal. E agora umas 20 para 7 ele me chamou. E aí ele me entregou o velcro e... Eu falei, cara, quanto que é o metro desse negócio aí? Eu tinha olhado na internet, eram uns R$ 12 o metro. Era 4 metros, né? Dá uns R$ 50. Tava quase ficando o preço do pedalboard comprado, fora a minha ralação, né? Ele falou, não, cara, isso aí a bênção vem na medida que você não... Ele falou isso pra mim. Ele falou, a bênção vem na medida que você não volta atrás na obra do Senhor. Aí eu fui pra cima no meu quarto, a plaquinha tava lá, já tinha colado a borracha no pedalboard, né? E eu desenrolei aquele velcro e eu comecei a cortar ele sem medir. Eu sou chato, eu fico medindo tudo geralmente. Eu sei as vírgulas dos centímetros, o número de gente, eu tenho esse problema com o número. E eu não medi. E eu comecei a cortar um negócio e na hora que eu tava terminando de cortar, o Espírito Santo falou pra mim assim, ó, presta atenção. Quando eu terminei de cortar, dava exatamente as 5 tiras que eu precisava na medida da placa de madeira. E o Espírito Santo falou isso pra mim, a bênção vem. Na medida que você não para de se doar a essa obra. Sabe, pode parecer uma bobeira, mas aí eu estava num cantinho do meu quarto. E tem mais ou menos 3 anos que eu estou naquela casa. Sabe que das pessoas vem o ponto que a gente está, às vezes, na vida da gente, vê alguma coisa que a gente tem, e elas não fazem ideia do quanto a gente já ralou para chegar em algum lugar. E eu lembrei que semana passada eu acabei de fechar lá o guarda-roupa do meu quarto, o planejado, né? Aquele negócio custa uma fortuna, né? E eu estava ali naquele cantinho fazendo negócio, e o Espírito Santo falou para mim, olha, daqui uns 2 meses vai estar o planejado aqui, que vocês planejaram tanto para ter, né? E eu comecei a agradecer a Deus ali por aquele pedacinho de velcro, que eu podia comprar hoje, graças a Deus seria assim, eu podia comprar o pedalboard. Eu estou numa fase boa. Mas eu queria fazer, e o Espírito Santo falou assim, ele queria me ensinar algo, sabe? E eu comecei a agradecer a Deus ali, não só pelo... Sabe, eu não sei se tem alguém que está vendo pela internet ou se tem alguém que está sentado aqui, que de repente ele fez as contas lá e ficou até com assim, será que eu vou para a igreja? Porque eu só tenho dinheiro da gasolina para ir para a igreja. E veio. Talvez você não estava nem afim, você nem costuma vir de quarta, mas aí você falou, não, eu preciso ir hoje lá. Não sei se você veio com o dinheiro do ônibus contado, eu não sei. Mas você está aqui para ouvir isso. O Espírito Santo quer falar isso com você. Você ligou a internet para assistir, o Espírito Santo quer te falar algo hoje. Sabe, eu comecei a agradecer a Deus ali e ele me fez. Desculpa. Ele me fez lembrar de algumas vezes que eu estava sentado num canto da casa também, não naquela, mas em outra, e chorando. Porque eu tinha acabado de contar quantas moedas eu tinha e se dava para ir no mercado comprar lá, sei lá, umas 3, 4 salsichas lá para fazer alguma coisa para o meu filho que estava comigo em casa comer. E eu estava sem trabalho, sem renda, minha mulher estava trabalhando, mas as coisas não iam. E eu chorava, chorava e não podia falar isso com ninguém. E eu estava morando numa casa alugada que minha sogra pagava para mim o aluguel, de favor. Mas eu não abria mão da minha fé. Sabe, querido, e eu não sei quando já passaram por isso, mas eu lembro que naquela fase, quantas vezes eu esperava vir a terceira conta de luz para pagar a primeira, para não cortarem a minha luz, juntando dinheiro, quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes aconteceu do cara chegar lá para cortar a minha luz, e eu pedi pro cara esperar, pelo amor de Deus, e sair correndo e arrumar um dinheiro para poder pagar a luz, para não cortar, e algumas vezes cortaram, algumas vezes chegaram a cortar a minha luz, até a água já cortaram, que dá mó trabalhão e demora para fazer isso. Porque eu não tinha. E eu tinha que me virar. Quantas vezes eu peguei o João César no colo, ele tinha ainda, acho que nem 2 anos, e eu subi a pé com ele porque eu estava sem carro. Porque eu tinha começado a pagar um carro, mas a gente fez um investimento e tomou uma burdoada. E eu tive que ir lá devolver meu carro no banco, que eu já tinha pago lá R$ 10.000, eu tive que ir lá e devolver. Porque eu não conseguia pagar, eu não queria ter meu nome sujo. E eu fui devolver aquele carro e andei a pé. E era um momento difícil, aí o casamento começa aí a ficar no caos, porque é embaçado não ter dinheiro. É muito difícil. E muitas vezes eu brigava com a Dani, e aí vinha, a gente falava sobre divórcio, e eu aquelas brigas intensas, aquela loucura, e eu ia para o quarto, eu chorava, eu falava: Deus, eu não vou abrir mão da sua palavra. Pode estar difícil do jeito que foi, eu vou ficar aqui, eu não saio da minha casa. Eu não saio da minha casa. Eu orava, eu chorava, eu pedia para Deus ter misericórdia, ele sempre vinha com a providência, ele sempre vinha com uma resposta. Porque Deus, ele não desampara aqueles que creem nele, querido. Olha, eu nunca comentei essas coisas, acho que eu nunca compartilhei isso com ninguém, sabe? Mas hoje o Espírito Santo falou para eu compartilhar isso com você, querido. Porque se você não voltar atrás, querido, se você entender o valor da sua fé, se você mesmo nessas circunstâncias não abrir mão de servir a Cristo, sabe, o trabalho nosso no Senhor não é só o trabalho de repente vir fazer alguma coisa na igreja. O nosso trabalho muitas vezes é esse trabalho de não abrir mão, de pôr o nosso joelho no chão e orar, querido, de orar pelos seus, de acreditar na sua família. Sabe, muitas vezes é muito mais árduo no Senhor você não sair da sua casa, não virar as costas para sua esposa, não largar os seus filhos. Isso é muito mais um trabalho no Senhor, porque isso é um trabalho na fé, de acreditar no seu casamento, de acreditar que seus filhos vão voltar para a igreja, que eles vão caminhar na salvação. Esse trabalho de jejuar intensamente, de não tendo crer. Sabe, você pega Abacuque lá nos dois primeiros capítulos, ele só reclamava. Você vê lá, primeiro lamento de Abacuque, segundo, mas quando ele entende que existe algo muito maior do que só dizer para Deus o que está acontecendo e entrar nessa moeda da fé, entrar nessa prova da fé, crer que vale a pena servir ao Senhor, Abacuque diz: agora sim, pode não ter figueira florescendo, pode não ter vaca, pode não ter, eu vou louvar o meu Deus. Eu não vou mais negociar a minha fé. Eu não vou mais ser pautado nos resultados que eu tenho. Sabe, queridos, quantas vezes eu contava moeda para fazer as coisas, quanto tempo no meu casamento foi tão difícil, mas eu lembro. Hoje Deus me fez lembrar de uma vez que eu estava sentado na cozinha dessa casa que eu estou falando para vocês. E eu não via saída, não via nada, eu só conseguia chorar na presença de Deus. E eu lembrei hoje o dia que Deus me deu uma música. E eu lembro que foi numa situação dessa de contar que eu voltei, meu filho dormiu depois que almoçou, eu não sabia como ia pagar as contas, eu não sabia o que eu ia fazer, eu estava desesperado. Aí eu peguei meu violão, sentei no cantinho que eu gostava de sentar, e eu comecei a cantar aquilo. Eu disse: como é bom confiar em ti, mesmo em meio às aflições, eu sei, comigo estás, pronto a me ouvir e me livrar, por isso eu repouso em suas mãos, porque confio em teus cuidados, não temerei, não há um amo melhor. Fura as minhas orelhas, sê meu dono e meu senhor. Eu nunca ia me imaginar que... Eu não consegui imaginar que um dia eu ia estar numa casa tão linda quanto eu tenho, chorando porque... que Deus acabou de dar alguma coisa, que eu estou lá 3 anos nessa casa, querido. A maioria das pessoas não sabe, eles olham e falam: nossa, casa linda, né? Mas a gente ali economizando para poder fazer as coisas, eu estou 3 anos sem guarda-roupa. As minhas roupas estão lá jogadas em cima do sofá, da parte de cima. É que todo mundo que vai só vai na parte de baixo, que já está quase arrumadinha, né? Mas lá em cima eu tinha um guarda-roupa que eu comprei das Casas Bahia quando eu casei, há 10 anos atrás. Aí um dia desses ele estava todo despinguelando por causa de 7 mudanças que eu tive nos primeiros 7 anos. E ele estava todo despinguelando e eu joguei ele pela janela. Eu perdi a paciência, porque eu acabei de arrumar ele com o pé lá e joguei ele pela janela, lá embaixo. Aí eu comprei um outro para as crianças e as minhas roupas não cabem no guarda-roupa, então elas estão todas jogadas lá em cima no sofá da sala. E eu falei: não, Dani, a gente vai fazer do jeito que a gente quer. Eu não vou comprar um das Casas Bahia, não vou fazer nada. Eu vou juntar dinheiro e vou comprar à vista. A gente vai comprar do jeito que você quer. Tanto que a gente foi dar uma pesquisada, ofereceram uns mais ou menos para a gente. Eu voltei para casa e falei: não vou fazer um mais ou menos. Não vou fazer. Eu vou fazer o melhor, a loja que eu achar que é o melhor é isso que eu vou fazer. Aí eu vou brigar com o cara no preço, vou fazer, mas eu quero top. Agora eu quero top. Mas lá atrás eu não sabia que um dia eu ia estar chorando lá, porque eu fui lá e paguei. Eu vou falar o valor, não tá. Acredite que Deus quer fazer isso na sua vida. Eu paguei R$9.000 à vista no guarda-roupa. Falei: eu quero esse. R$9.000 à vista. Não parcelei, não. Briguei no preço do cara. Mas, querido, eu, não faz 3 anos eu estava lá chorando para contar moeda de comprar salsicha para o meu filho, para ter alguma misturinha para ele comer. Ele gosta tanto de salsicha, ele nem sabe que ele comia tanto, porque era o que eu tinha dinheiro para comprar. Sabe, as pessoas só olham e falam mal do teu olho roxo, mas elas não sabem as pancadas que você tomou na vida. Sabe, fizeram piadinha uma vez comigo, que eu estava com o olho desse tamanho, que ninguém sabia que eu tinha sido atropelado por um ônibus. Mas ficavam zoando, ah, apanha da mulher e tal. As pessoas são assim. Elas olham para alguma coisa que você tem, seja uma marca, por causa das pauladas da vida, ou seja, alguma coisa que Deus te abençoe, e elas acham que você, de repente, caiu do céu alguma coisa na sua vida. Ou que, de repente, você está mal ali porque você quis aquilo. As pessoas, elas falam do teu olho roxo, elas falam do teu carro zero. Elas não sabem o processo que você passou em Deus. Não ligue para isso. Tem gente que está desde o começo lá chorando com você quando você chora. Tem gente que só vai se alegrar com você quando você se alegra. Tem gente que não vai fazer nenhum nem outro, vai ficar igual o Simei lá atacando pedra em Davi. Mas o que importa é você ser movido por uma palavra que Deus colocou no seu coração, querido, de fé. Querido, não negocie a sua fé. Não negocie a palavra que Deus plantou no seu coração. Você não precisa ver nada acontecendo. Se Ele te deu uma palavra, Ele não é um menino. Se Deus, Ele te chamou, querido, Ele te salvou. Quando Ele te salvou, Ele resolveu te entregar tudo. Tudo. Eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade, eu nem gosto disso, senão eu não estava montando um pedalboard lá para economizar 60, 70 reais. Eu sou muito, muito confiante naquilo que Deus pode fazer na minha vida, mas eu não desperdiço nada. Sabe quantas vezes eu sonhava lá em ter alguma coisa para fazer as coisas da minha casa, só queria estar lá, só queria pagar minhas contas em dia, tudo atrasado, tudo devendo, despinguelado. Sabe, aí alguém podia falar, ah, mas o cara é picareta, tem um nome sujo, não paga as contas, mas eu sabia o que eu estava passando. Aí hoje as pessoas acham que eu não trabalho, né, porque eu estou à tarde em casa e tal, e é fácil lá falar, ah, eu queria ter um trabalho igual do Neto. Será que você queria aguentar o rojão igual aguentei 7 anos do meu casamento? Será que você dava conta? Será que você não tinha ido embora, largado sua mulher em casa? Será que você não tinha jogado tudo pro alto? Quantas vezes eu queria ter ali o dinheiro para comprar um presunto a mais e eu não tinha. Aí em janeiro, quando eu fiz as contas lá, vi minha conta e vi meu salário, eu pude ofertar R$1.000. Para mim foi assim, eu fiquei tão feliz, porque a gente ficava falando assim, nossa, eu queria que meu dízimo fosse meu salário, mas eu achava que isso era até utopia. E eu, quando teve a oferta de primícias aqui, eu falei, não, eu vou ofertar como se eu tivesse ganhado R$10.000 em janeiro, querido. Eu ganhei R$10.000 em janeiro, assim, eu nunca imaginava uma coisa dessa na minha vida. Porque Deus é Deus, cara. Se Deus fala um negócio para você, não negocie. Que nada te abale, querido. Sabe, quando você tem uma palavra, querido, ponto e acabou, você não depende de mais nada. Você só depende dessa palavra. Sabe, eu não sei quais são os sonhos. O pastor Vinícius falou sobre sonhos aqui no domingo. E ele está continuando a falar sobre isso hoje. Deus está falando com você sobre isso, querido. Se Deus colocou um sonho no teu coração, Ele é Deus. Para encerrar, pega lá comigo. Eu estou terminando já. Abre em Gálatas 6. Verso 7. Gálatas 6, verso 7. Diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Puxa, todo mundo lê esse texto e logo fala para você que está vivendo no pecado, que está na lambança, que deu as costas para Deus, para colocar o dedo na sua cara e falar, ahá, você está andando em pecado, né? Você é um sem vergonha, olha, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, a casa vai cair para você. Mas vamos continuar lendo. De fato é isso no verso 8, né? Quem semeia na carne, da carne colherá destruição. Ponto e vírgula. Deus está colocando hoje para você um ponto e vírgula na sua vida. Aceita do ponto e vírgula para lá agora. Ouve o que Deus tem para falar para você, querido. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio, colheremos se não desanimarmos. Querido, nunca aquilo que você fizer no Senhor vai ser em vão. Você nunca, nunca vai ter uma condição de olhar para Deus e falar, Deus, mas eu plantei. Deus, mas eu acreditei na sua palavra. A palavra diz que de Deus você nunca vai poder zombar, querido. Se Deus, Ele te deu uma promessa, você nunca vai ter condição na sua vida. Até que ele volte de chegar diante dele e falar, Deus, mas o Senhor me prometeu. Porque ele não se deixa escarnecer, querido. Quando ele coloca algo dentro de você, querido, quando o Espírito te dá uma palavra, pode viver por ela. Pode estar tudo desmoronando do seu lado, pode estar tudo contrário. Você pode estar achando que não tem jeito, que não tem mais chance, que não tem mais saída, sabe? Mas se Deus te colocou uma palavra, Ele nunca se deixará escarnecer, querido. Aquilo que você planta no Senhor, você vai colher. Se você escolher hoje semear no Espírito, querido, e semear no Espírito é caminhar pela fé. Semear no Espírito é você agarrar a sua cruz, é você agarrar a palavra, é você olhar para as promessas de Deus e caminhar nela indistintamente. Se você tomar essa decisão hoje, querido, de fazer um voto ali, não, eu vou caminhar nisso, eu vou abraçar essa palavra como a única verdade para mim. Se você ler o Salmo 119 inteiro, você vai ver que quase nele todo Davi fala, porque os teus preceitos não me desabandonam, porque eu observo a tua lei, porque eu amo a tua palavra. Querido, quando você ama essa palavra, quando você abraça ela como a sua fonte de vida, como seu meio de vida, querido, essa palavra não te desampara mais. Sabe, mesmo passando esses perrengues, nunca me faltou nada, querido. Foram momentos muito difíceis, foram momentos que eu vi tempestade, o mar agitado, achava que as coisas iam ficar boas, agora estou vendo fantasma. Mas em todos esses momentos, quando eu olhava para Jesus, eu caminhava sobre as águas. Em todos esses momentos. Eu olho hoje e falo, Deus, como o Senhor foi bom comigo. O Senhor não deixou eu me divorciar. Para mim isso é um troféu. Que só eu sei o quanto foi difícil passar por isso. Só eu e a Dani, né? Sabemos como foi difícil passar por isso. A Dani falou que faz um ano que assaltaram a minha casa, hoje. Ela lembrou disso. Sabe, querida, até aquele dia que quando eu voltei para minha casa e as coisas não estavam lá e o portão estava, né, a porta, eu cheguei à televisão que eu sei o ralo que foi para comprar, tava, não estava mais na parede. Até nesses momentos, querido, como o Espírito Santo é generoso, né? Eu consegui ficar alegre, porque meu filho olhou para a televisão que não estava mais ali, para o buraco na parede, e ele olhou para mim e falou assim, papai, por que Deus deixou entrarem na nossa casa? E eu fiquei tão feliz por aquilo, eu falei, até meu filho sabe que ninguém vai fazer nada se Deus não deixar. E sabe, aquela palavra dele foi o meu consolo. Eu falei, glória a Deus, eu posso estar fazendo um monte de coisa errada, mas meu filho reconhece que é Deus que manda no negócio. Aí depois eu já nem olhei para mais nada, querido, porque eu sabia que Deus faria coisas muito melhores. E desde aquele dia, Deus cada vez mais tem acrescentado na minha vida, sabe? E não só no plano material, porque isso é tão pouco, isso é tão bobagem. Porque Deus sabe, esse é o lance, Deus sabe que se eu estivesse na mesma casa lá contando moeda, eu ia continuar olhando para Ele, amando Ele. Eu ia continuar adorando a Deus, querido. Deus sabe disso. Minha vida não é pautada em nada. Se amanhã talvez eu não estiver nessa fase, Deus é que sabe, eu não estou nem aí com isso aí. Eu vou continuar olhando para Jesus. Ele é o meu tesouro. Querido, quando eu canto essa música, eu encontrei o Senhor o meu tesouro, eu sei o que eu estou cantando. Eu não precisava, se eu não tivesse planejado lá e minha roupa tivesse dobrada no sofá, eu ia continuar olhando para Jesus e cada dia mais apaixonado por Ele. Ele me basta. Para fechar, eu quero dizer para você, querido, você está aqui nessa noite é porque o Espírito Santo, Ele quer te dar uma oportunidade. Se você tem desanimado, sabe, se você, porque não tem visto resultado na sua vida ainda, ou se você lá atrás parou de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, sabe, se você já parou de orar, se você já não está acreditando mais que oração em línguas pode mudar a sua vida, você abriu mão dos propósitos, você tinha uma palavra para estar jejuando, uma palavra para estar sendo um intercessor nessa igreja, uma palavra para ir na praça, para pregar o evangelho, uma palavra para estar aqui, não, eu vou estar toda quarta antes lá para orar, para abrir a igreja, eu não sei o que, que Deus pediu alguma coisa para você, Ele te ensinou o que você tinha que fazer naquela etapa, naquele processo na sua vida de caminhar da fé. Mas se você parou, querido, se você está desanimado, se você desistiu de orar pelos seus filhos, se você abriu mão do seu chamado, eu não sei. Se você veio para cá contando as moedas ou vendo se a gasolina dava para ir e voltar, eu quero dizer para você, esse momento aqui na presença dele, de cear, isso é algo tão íntimo com o Espírito Santo, você não, de comer desse pão que mostra o que Jesus fez por nós, Ele foi partido por nós. Quando você olha para essa mesa, imagina, você não tem noção, não dá para te explicar, você tem que ter uma revelação. Se eu falar que eu não vou conseguir passar o que eu vejo quando eu vejo essa mesa, precisa ter uma revelação do Espírito Santo dentro de você, quando você come desse pão e você diz, Jesus, eu tenho parte com isso, eu creio nisso, eu vivo por isso. Eu sou do Senhor, o Senhor é todo meu, não tem nada de Jesus que não seja meu. Não tem nada nele que ele negue para você. O Espírito Santo quer te dar consolo nessa noite. O Consolador quer te renovar nesse caminhar de fé, querido. Se você está desanimado, você vai sair daqui com a pilha mil, bombando. Se você está pensando em voltar atrás, ou se você já voltou atrás, hoje é a hora de você retomar o seu caminho. Colocar a mão no arado de novo. Não olhar mais para trás. Tendo essa plena convicção, querido, que se você semear no Espírito, você vai colher no Espírito. Tendo essa convicção espiritual de que nunca aquilo que você fizer por uma palavra de Deus vai ser inútil, querido. Nunca. Nunca você vai ter condição de olhar para Deus e cobrar Ele de alguma coisa, querido. Ele é tão generoso. Coma desse pão hoje com essa consciência. Faça um voto com Deus hoje de renovar a sua aliança com Ele. De entender o valor desse sangue. De entender o valor dessa carne partida por você. Quanto amor, querido. Quanto amor de Deus por nós. Jesus é... Volta para Ele. Não tenha medo. Não tenha medo. Creia somente, querido. Deus vai te honrar. Feche seus olhos.